3, decolado 240, controle Salvador, 120 decimal 8. Então, isso, boa semana. conforme, utilizar o sinal no 7, você pode deixar o RMAX. Preciso manter a velocidade da aproximação ao final, apenas confirmar o código, é o 5. Uniforme, somos 4612, habilidade de FAPA, direito a personalização. Salvador, em Salvador, o azul 2771, ele está presente na final da pista no zero, e o visual com aeródromo. Rede 2771 no final, dentro do 400 graus 39, ajuste no zero no meio, cruzeiro pouso no zero. Azul 2771, ajuste no zero no meio, livre pouso, cabeceiro no zero. posição 8, reporte mesmo vertical do farol de Tatuã, o morro. Vai chamar controle, tá lá na mão, graças. Apenas confirmando que o B 450 foi copiado e confirme também que é o Tenor. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na 17 na hora. Romeu Charlie, autorizado o táxi. Correção, já na nossa, reporte ali na tropa. O meu Charlie está pronto, não sei. Romeo Charlie, decolado ao 05, chama agora o controle de Salvador, 120 decimal 8. Foi 0 decimal 8 com o controle, obrigado. Decolado 09, chame o controle, 120 decimal 8. 08, 09. 73378. Tem condições assim que autorizaram pela torre de decolar de imediato? Pode. Utilizaram a linha e manter inicialmente. 4, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste 06. 33378, pois alinhamento autorizado decolagem 10, vento no 20 graus 089. sistema de controle, ano 20 decima 8. 208, boa. 271, sinal da S3. 271, tráfego avistado, 10 livre, 30 pontos, 120 graus, 089. Oi, Paulo, Leão, patrão. Autorizado, tá? Reporte e papá, para a liderança. Chame 041, solo 24, pista direita, chame solo. 121, decimal 9. Beleza, beleza, obrigado, boa, né, patrão? Autorizado por 130 graus, 089. autorizado por Gol 2. Gol 255, são os 28, vai levar via Gol e chame só, 21 desse horário.